Iniciais, Viriato, 25, noite dentro na radar, a edição segunda para terça, entrega Alice in Chains, Check My Head, uma recordação para os Pearl Jam, Satan's Bed. E já direitinhos ao novo Backspacer. fase inicial de feriado 25, neste caso 23, 1 da manhã, o regime habitual entre as 23 e 1 de segunda à sexta, em alto ritmo, como já entenderam, se os ouvidos estiverem a funcionar. Alice in Chains, Gonna Check My Head, aliás, Check My Head, agora sim, Gonna See My Friend, Got Some, e The Fixer. Para o último, Backspacer, o excelente novo álbum dos Pearl Jam. Estavam mesmo a precisar de mudar de editora. Às vezes são os partilhos que condicionam imenso a criatividade dos grupos. Quem quiser lembrar-se de 2007 e dos Radiohead, é só ficar com o exemplo. Tens Facebook? Yeah. E tens aqui para eu ver? Não, aqui não tenho, pá. Como é que não tens? Então não tens um telemóvel ou qualquer coisa? Eu tenho, mas não tenho acesso ao Facebook. Não percebi. Não tenho acesso ao Facebook. Oi? Não tenho acesso ao Facebook. Importas-te repetir? Estavas distraído ali com os passarinhos. Não tenho acesso ao Facebook. Tá bom, tá bom. Acho que eles já ouviram. Eles quem? Ai, Moshi! Tem tudo à bola entre Moshis, incluindo acesso grátis ao Facebook a partir do teu telemóvel. Vai a tmn.pt e junta-te ao Mosh. Até já. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão, fase inicial de Viriato 25, daqui a mais uns, grosso modo, 10 minutos. My Girls, Animal Collective. Radar Noite dentro até a uma com o Viriado 25, a nova Toca do Lobo. Check it out. Yeah. Ventros soltas, fase inicial de Viriado 25. Daqui a pouco há ter linhas também. Earsayer Sunrise.

stairway in icy silence. What was I to do? What can you do when a love affair is over? Soltas antes de chegarmos à colher da blues, ao insensitive Iggy Pop. Dois temas para Mary Hepworth and the Jubilee Band. soltas em Viriato 25, a emissão inicial desta semana, das 5, que irão até sábado. Hoje a união, noites de segunda a terça, é tempo de colher de blues. Títulos Black Doe e Lean para Mary Apwood and the Jubilee Band, que antecederam esta colher de blues. Agora sim, praticamente a 10 minutos 12 da meia-noite, Viriato 25, Nova Toca do Lobo, e o protagonista desta semana das colheres de blues, Michael Powers. O álbum Prodigal Son. Down. visita à Colher de Blues esta semana, Michael Powers, álbum do genérico Prodigal Son. Father comes home day, get a job and in a factory. Mother says, keep it up. Someday it might pay. Don't you recognize your brother now? Brother's too high. Recognize me now. And father, don't you recognize your son? E o protagonista desta semana, Michael Powers, Prodigal Son, o álbum feriado 25, nova Toca do Lobo Radar, 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, o que com fácil ginástica dá também terça a sábado. Até já. Radar, meia-noite. Temos banda, temos livro. Ana Cristina Ferrão assina a primeira biografia dos Xutos, Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Com novos textos e novos cadernos de fotografia de Álvaro Rosendo, Rui Vasco e ilustrações de Rui Charuto. A cronologia dos acontecimentos, a Family Tree. Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Para fãs e colecionadores, a reedição revista e aumentada. Uma edição da Ciro e Alvim. Para uma grande banda, um grande livro. Apoio Radar. Sintetizadores e três raparigas. Esta é a pop sonhadora da Zorra Voz Simone. Em dois concertos obrigatórios. 3 de outubro, Casa da Música, Porto. 5 de outubro, Aula Magna, Lisboa. O trio de Brooklyn regressa ao nosso país com as canções do novo álbum Still Night, Still Light. O Revar Simone ao vivo. 3 de outubro, Casa da Música, Porto. 5 de outubro, Aula Magna, Lisboa. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro, agora. E pronto, se o futuro é agora, ou se é o futuro agora, embora. Segunda hora de Viriato, 25 de noite, segunda para terça, na pontinha da antena radar 97.8 MHz. Consulte sempre, se possível, o blog radar em blogradar.blogspot.com. Lá estão as notícias, as votações, as indicações preciosas, como por exemplo a agência Lusa de Pedro Moreira Dias esta semana, com Bridge, Derry, Tagman, ou o palco radar com Bowie 10 anos atrás, no estúdio da Sony para uma sessão especial na VH1. Por aqui continuamos. Foi álbum de família na terceira série, salvo erro. Série de álbum de família. Já falamos dos álbuns iniciais da quinta. Referimos-nos a Curtis Mayfield a inaugurar a nossa segunda hora dos depois da hora complementar de Virgado 25, noite segunda para terça-feira, foi a recuperação para Curtis Mayfield e Push Man. Keep this frequency clear! Franz Ferdinand. Turn It On. E Lucid Dreams. Variato 25, nova Toca do Lobo no radar, noite de segunda para terça até à 1 da manhã. Duas para os Franz Ferdinand. Esta última, mais longa, Lucid Dreams. Rubricas no Horizonte Boomerang à meia hora, portanto, meia-noite e meia. Depois já perto do fim, na ponta da língua. It's a matter of death. Esta semana, atividades várias de Antena Radar, palco Radar com David Bowie, são 10 anos atrás em VH1 nos Sony Studios, 1999, a não perder. E também a Agência Lusa com Pedro Moreira Dias e a revelação do álbum novo de... De Fantastic Spider-Man, se quiserem. A alternativa. It's a matter of life. It's a matter of death. Já toda a gente sabe quem é pelo nome elíptico que deixamos. Álbum de família. Esta semana, no Álbum de Família, viajem até Nova York para escutar uma das mais importantes bandas da atualidade, fulcral para o revivalismo pós-punk no início da presente década. Os Interpol passam pela Radar com Turn On the Bright Lights, a estreia fulgurante em 2002. Turn On the Bright Lights tem passagens com o Tiago Castro enquanto álbum de família na próxima quarta-feira, 14 horas. Depois, domingo próximo, ao meio-dia, aqui fica uma saliência. This one's called Stella Was a Diver and She's Always Down. Estávamos em 2002. Estamos à beira do final da primeira década deste novo século. Yeah. Porto 25 é álbum de família. Esta semana é a quinta série, inaugurada a semana passada pelos Nine Inch Nails, Downward Spiral, que entretanto tem a recuperação, mais uma daquelas recuperações noturnas que temos avisado que acontecem, é hoje imediatamente após o final de Viriato 25, cerca da uma e poucos segundos. Keep this frequency clear! Não tarda nada, Boomerang por aqui. Entretanto, e de volta às soltas, Pink Mountain Tops. Yeah. soltas foram os Pink Mountain Tops, Axes, Thrones of Love. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. 97.8. Hoje, dois ou três minutinhos mais tarde é o Boomerang, enquanto vai e vem folgam os espíritos. Começo de dedicatória. Blackberry Bell, assinado pelos notáveis Twilight Singers. Yeah. Esta e uma outra, presumimos, álbum de 2003 na One Little Indian, assinado The Twilight Singers, com Greg Dooley em grande forma, e o genérico Black Barry Bell. escutaram já Martin Eden esta noite. Teenage Wristband, St. Gregory. É o Boomerang com Twilight Singers, Blackberry Bell. Agência Lusa, cheinha de Legendary Tigerman, a propósito do novo álbum, por aqui ainda parte final de Boomerang, Viriato 25, Nova Toca do Lobo no Radar, Twilight Singers, Blackberry Bell. Wrong track. Agora sim. We'll be right back. Comércio Livre. Livre. Comece! Produtos frescos todos os dias. Quando me faz do jogo. A Radar invade os armazéns das 5 mercearias musicais de referência em Lisboa. Flores, Louis Louis, Coleção, Matéria-Prima, Carbono. Comércio Livre. Vive la liberté, vive les compacts disques. Porque há coisas que não têm preço. Não se faz fiada a ninguém, nem se fazem descontos, por mais familiar que seja o rosto do cliente, apesar do nome deste programa ser Comércio Livre. Com a Zoin TV Cabo, pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zoinbox, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zoinbox, ligue 16 990. E pronto, aqui estamos na ponta final com os soluços habituais do nosso CD2, é o de baixo. Já sabemos a posição e tudo, mas é na ponta da língua. Boa noite. Até mesmo adeus, take care. Os sons chegam por aqui para nos acompanhar e para vos dizer adeus. De New York, Ska Jazz Ensemble. Resultados de captações entre 95 e 2004 que recuperamos ao longo desta semana.